Começamos esta ministração e vamos falar nesse tempo sobre as formas de louvor e adoração no meio do culto a Deus. Algumas formas, algumas manifestações de louvor e adoração que compõem o culto ao Senhor, compõem o culto individual e compõem o culto coletivo, culto congregacional. E nós que somos levitas, quantos aqui são levitas? Você sabe o que é ser levita? Ser servo. Levita não é o que toca, levita é o que serve. Então, essa cultura impregnada no nosso meio, e com certeza espalhada pelo próprio inimigo, de que levita é o músico é uma classe especial, o músico ele tem uma importância assim maravilhosa, é mentira. Quando nós vemos os 38 mil levitas lá em Crônicas, nós vemos que o Senhor vai separando um por um, e sobram 8 mil. Dos 8 mil, 4 mil eram porteiros, e por último eles separam os 4 mil últimos levitas, que eram os músicos. Então, se nós quisermos usar essa ilustração, nós podemos dizer: os músicos vêm depois dos porteiros. Então, quando tiver um músico muito exaltadinho na sua igreja, você diga: olha, músico é depois dos porteiros. É claro que a Bíblia não está ensinando uma escala de importância ou uma ordem uma hierarquia de forma alguma. Deus não está dizendo que os porteiros são a ralé e depois da ralé vem os músicos, nem está dizendo que os músicos são a ralé, não. Mas Deus está mostrando que dos 38 mil levitas, a maioria atuava com outros talentos. Deus está mostrando que não há privilégio nenhum em ser músico, em cantar, em tocar. Deus está mostrando que, na verdade, todos devem ser servos. E o talento de quem toca e canta é tão importante quanto o talento desse irmão que veio aqui agora e limpou o chão, serviu. Ou do irmão que carregou, ou do irmão que mexeu na transparência. Ou dos irmãos que nem aparecem, que trabalham em lugares que ninguém vai vê-los. São levitas do Senhor. E nesse congresso, nesta reunião, nós precisamos entender que, apesar de estarmos lidando, em particular, com a área da música, nós não somos um ministério à parte. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, onde todos têm talentos de Deus que foram dados para servi-lo. E importa é como nós vamos servir ao Senhor e não o talento que temos. Vamos ler então Mateus 9. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Leia o 38 também. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um texto que Jesus declara abertamente. Ele estava percorrendo por todos os lugares, ele estava percorrendo por todas as igrejas, ele foi em Brasília, ele foi em Belo Horizonte, ele foi na Sara, Nossa Terra, ele foi na Manancial, ele foi na Ebenezer, ele foi na primeira, na segunda igreja, na terceira, na quinta, ele foi na última igreja. Ele foi em todas as igrejas, percorrendo todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o Evangelho, vendo as multidões, ele tinha compaixão delas. Tendo compaixão delas, porque estavam sempre cansadas e abatidas. Jesus olhava para as igrejas, ele entrava naquelas igrejas lá de Brasília, lá de Belo Horizonte, e ele entrava e via aquela festa, uma banda, um som maravilhoso, ele via tudo bonito, mas ele olhava as pessoas saindo e indo para casa, cansadas e abatidas. Ele viu um monte de gente bonita, um monte de gente assim, cheia de talentos e pulando e gritando e fazendo mil coisas, mas ele via além, ele via pessoas como ovelhas que não têm pastor. É o que diz o versículo 35 e 36. Ele via todo aquele alvoroço, todo aquele movimento, mas ele olhava além. Ontem o Cláudio disse: profeta é aquele que vê aquilo que ninguém está vendo. Não é fácil ser profeta. Porque está todo mundo dizendo assim: que maravilha, que bênção. E o profeta assim: meu Deus, eu não estou vendo assim. A tendência do profeta é ficar complexado. Senhor, será que eu estou errado? Eu estou sempre vendo o que os outros não estão vendo. Jesus, como profeta, estava vendo o que os outros não estavam vendo. Estava todo mundo vendo: ó, que legal, Jesus curou, ó, que, ó, vão seguir, ó, que é um alvoroço. Mas Jesus olhava pessoas cansadas e abatidas. Jesus olhava aqueles músicos tocando no louvor, no grande congresso, naquele momento especial, ou com aquele preparativo todo. Jesus olhava para eles e Jesus não via só aquela festa, Jesus via filhas que estavam tendo relacionamento ruim com as mães. Jesus via rapazes que estavam tendo relacionamento ruim com seus pais. Jesus olhava e via gente na igreja cantando e dançando, mas que depois saía e ia para um motel. Jesus via tudo isso. Como ovelhas que não têm pastor. Tem até pastor, nominalmente, mas não tem quem pastoreie. Jesus via isso. E nesse contexto, que não era diferente do contexto de hoje, o Senhor diz assim: meus discípulos, a seara é muito grande, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar, mas os ceifeiros são muito poucos. Os discípulos poderiam dizer assim: mas Jesus, o Senhor já viu a quantidade de bandas, de músicos, de talentos, de gravações que tem ali em Brasília, ali no Brasil? Jesus, eu acho que o Senhor está enganado, Jesus. Olha, está um alvoroço, está uma coisa, e congresso daqui, congresso dali, e está um movimento. Jesus respondeu aos discípulos: meus filhos, vocês têm que enxergar além, a seara é grande e são poucos trabalhadores. Não, Jesus, o Senhor não está entendendo, nós estamos te dizendo que tem muitos, o Senhor que não entendeu, todos aqueles lá, olha, está vendo aqueles bonitos que estão saindo lá nos seus carrões, estão tocando, estão fazendo, e curtindo, e aproveitando, aquilo é para Jesus, é para o Senhor. Aquilo... Jesus falando: não tem muitos trabalhadores. Discípulos, nós não temos muitos trabalhadores. É, Jesus, então nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando, porque nós estamos vendo gente demais, está um alvoroço. Só ontem lá naquela igreja, lá tinha lá umas 5 mil pessoas. E Jesus continuava dizendo aos discípulos: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Músicos nós temos demais, cantores, então nem se fala, temos demais. Mas o Senhor está dizendo que nós não temos muitos trabalhadores. E ele conclui esta passagem dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Oremos para que o Senhor envie servos para a sua seara. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que levita são aqueles que servem, aptos a servir. Números 4, versículo 3. Levitas são aqueles aptos a servir. Levitas de verdade são aqueles que servem, são os servos, e Jesus disse que são poucos. Quem podia carregar a arca eram os levitas, os que servem. Quem pode trazer a presença do Senhor são os levitas e não os músicos. O músico pode trazer um movimento muito grande, uma música que agita, que contagia, uma música que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso corpo, mas a presença de Deus somente os levitas podem trazer. Se você é um músico, se você é um cantor, se você trabalha nessa área, que você não seja apenas um músico, um cantor, mas que você seja, acima de tudo, um levita, um servo. Você pode dizer ao Senhor: Senhor, alguém orou ao Senhor rogando por trabalhadores, e aqui estou eu. Aqui estou eu. Nós não podemos dizer que existe clero e leigo. Essa cultura, graças a Deus, está sendo exterminada no meio do corpo de Cristo. Veio lá de Roma. um homem bonitão, com uma roupa sacerdotal, que até mesmo era permitido. Deus instituiu isso lá no Antigo Testamento. Uma roupa para o sacerdote, linho fino. O diabo não quis tirar isso, ele sabia que ele não conseguia desfazer isso, então ele conseguiu deturpar isso, e agora vem um homem com uma roupa especial. Aqui no nosso caso é um terno. Andou de terno, é pastor. Domingo de terno, é pastor. A não ser que seja na Assembleia de Deus, que aí os irmãos usam mais terno. Mas olha lá, um pastor ali. É pastor? Não falei? A nossa indumentária é o terno. Mas o inimigo usou Roma, e através de Roma veio essa cultura do sacerdote. Aí vem um nome, padre, depois vem bispo, depois vem cardeal. Cardeal ainda não usa no meio evangélico, porque cardeal fica muito, muito explícito, né? Que é igual lá da católica. Mas bispo já tem bispo. E papa, vem aquela. Aí o sujeito entra com uma roupa que todo mundo. Você pode não conhecer o indivíduo, mas fala assim: meu Deus, entrou a sua santidade. Oh. E com isso, criou-se essa cultura de que aqueles que usam essa roupa especial são o clero, os especiais, os homens de Deus. E nós, de manguinha de camisa, né, de calça jeans, de tênis, nós somos os leigos, nós somos as ovelhas, nós somos membros. Para aqueles que se acham clero, nós não somos nada. Nós somos ajudadores, colaboradores. Os músicos, então, são um grupo de jovens lá, uma moçada aí, eles gostam de tocar. A gente deixa eles tocar antes do culto, eles tocam aí, fazem o período de louvor, depois a gente entra. É verdade. E o diabo conseguiu uma coisa: que esses que ficam na liderança não investissem pesado naqueles que têm dons e talentos, mas que são chamados de leigos. Então paga-se um cachê, paga-se uma passagem, dá uma oferta grandiosa, é para aquele que veio, ó, nós vamos receber agora o pastor fulano de tal, nós vamos receber agora, para aquele grandiosão, investe. Nós vamos mandar uma grande oferta para. Mas para aqueles servos do Deus Altíssimo, cheios de talentos que estão à nossa volta, esse clero não investiu nada. É verdade. E aí nós temos apenas um grupo de músicos na igreja. E o pastor não pode nem entregar a direção do culto para aquele grupo, porque aquele grupo não tem vida, não tem palavra, não tem unção. Por que que não tem? Tem uma série de questões, mas em parte é porque nunca foi investido nele, pastoreando, discipulando, ensinando, investindo. Você é um servo do Deus Altíssimo, você não é leigo coisa nenhuma, você é um ministro do Deus Altíssimo, nós vamos investir na sua vida. Por outro lado também, o que se acha leigo, se colocou na posição, não, isso é com o pastor, pastor que resolve, não, isso é pastor orar e buscar, estudar, isso é o pastor que estuda, pastor que ora, pastor que busca. Ele que não, eu não, eu só toco aqui, eu só venho aqui. Não, irmão, eu sou músico aqui, eu só toco aqui. Irmãos, nós vamos aqui para uma reunião de oração. Não, não é meu ministério é tocar. Ah, intercessão, ah, é aqueles irmãos lá de camisa azul, olha lá. Ó. Eles têm, aí eles andam com um negócio escrito aqui atrás, intercessão, eles que têm que orar lá. Então, irmãos, com isso o diabo conseguiu bloquear aqueles que têm talentos para servir a Jesus, de tal forma que não se preparassem, não recebessem investimento e também não se preparassem para ser servo mesmo. Agora eu vou te dizer uma coisa: independente de alguém ter investido em você, independente dessa cultura prevalecer ou não aonde você vive, você pode se levantar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu serei um ministro teu, encha-me do teu poder e da tua palavra. Eu entendo que quero ser servo, servo do Senhor, trabalhando para ti, Senhor. E aí você paga o preço. Porque pouco importa se houve erro de alguém lá atrás, se houve erro da cultura, do meio, pouco importa. Importa que você, na presença do Senhor, o Senhor te mostra, filho, entra por aqui e deixa o resto para trás. Eu cuido de você. Se eu estivesse falando para os pastores, eu poderia começar a ministrar uma mudança na forma de lidar com os que eram chamados de leigos. Mas como nós aqui estamos num número maior de os chamados leigos, nós temos que tratar do nosso assunto. Nós, então, temos que nos levantar numa revolução santa e dizer: é no nome de Jesus que eu me levanto e vou me preparar na presença do Senhor para ser digno do talento que o Senhor colocou em mim e ser um instrumento de Deus para o fluir do Espírito Santo no meio da igreja.